Costa, beleza. Vem, gato, encosta, gato. Oi, ô, quem desligou o som? E aí, meu? Solta o som aí, meu. Parará, pá, parará, pá. Dia 77 no Moia, tu vai sarra até de manhã. Parará, pá, parará, pá. Joelho no Moia, tu vai sarra até de manhã. Parará, pá, parará, pá. Oi, se o Pantanal não Moia, tu vai sarra até de manhã. Oi, se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança. Ei, você aí, sarra. Sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui, sarra aqui,